Primeiro a minha bunda, ela ganha o comando pra depois subir pro meu cérebro. O cérebro que manda o comando pro corpo, mas a bunda ela vai primeiro. Esse popô no baile causa aventura. Maldita dessa raba, me fez perder a postura. Ela não vai parar, ela é maluca. Só mais um pouquinho e o bumbum bate na nuca. Só mais um pouquinho e o bumbum bate na nuca. Ela é maluca. Tô vendo o raba descer, tô vendo o raba subir. A viva dessa bebê, pode pá, eu nunca vi. Tô vendo o raba subir, tá igual dessa bebê. Pode papapá, pode. Tô vendo o raba descer, tô vendo o raba subir, tá igual dessa bebê. Pode pá, eu nunca vi. Hoje no baile ela tá com as amigas, hoje no baile ela tá com os colegas. Hoje no baile teu ex tá te olhando, mas já tá sabendo que não tem mais ela. Hoje no baile ela tá com as amigas, hoje no baile ela tá com os colegas. Hoje no baile teu ex tá te olhando, mas já tá sabendo que não tem mais ela. Calma, calma. Eu tô te olhando, vai maldando. Jaguara, jaguara, jaguara, jaguara. Eu tô te olhando, vai maldando. Jaguara, jaguara, jaguara, jaguara, jaguara. Esse popô no baile causa aventura. Maldita dessa raba, me fez perder a postura. Ela não vai parar, ela é maluca. Só mais um pouquinho e o bumbum bate na nuca. Só mais um pouquinho e o bumbum bate na nuca. Ela é maluca. Tô vendo o raba descer, tô vendo o raba subir. Tá igual dessa bebê, pode pá, eu nunca vi. Tô vendo o raba descer, tô vendo o raba subir. Tá igual dessa bebê, pode pá, pá, pá, pá. Tô vendo o raba descer, tô vendo o raba subir. Tá igual dessa bebê, pode pá, eu nunca vi. Hoje no baile ela tá com as amigas, hoje no baile ela tá com os colegas. Hoje no baile teu ex tá te olhando, mas já tá sabendo que não tem mais ela. Hoje no baile ela tá com as amigas, hoje no baile ela tá com os colegas. Hoje no baile teu ex tá te olhando, mas já tá sabendo que não tem mais ela. Calma, calma, calma. Eu tô te olhando.